me in and gave me breakfast.

And I've been thinking about the same thing.

tears myself, and the mirror if will then taste. I've been around for a long, long year, so many meals, so unfair. Sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio-Sul Rádio Lounge. Conferimos Freedom Dub, Sympathy for the Devil, ainda Cosmo Vitelli, I Like to Move It, Move It. Ambient Neo, Blow 6, Close to Me. Sig, My Lady. Andrea Roma, Factory Losing, Still Loving You. Manuel Riva and Annely. Mount, Melody. Eric Delgado, Lady. Iniciamos a sequência com Manu Chao, Me Gustas Tu. No próximo sábado você confere na Rio Sul Rádio mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge a partir das 22 horas. Boa noite. This is your radio station number one in Brazil. This is Billy Idol. Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith. Duas horas e 40 minutos.